João, Prudentópolis. Para você pedir o gás, não é preciso gastar. Preste agora atenção que o telefone eu vou passar. 0800-641-2828. É do Vitória Gás. Vitória Gás, a entrega mais rápida da cidade. Não esqueça, dona de casa, ligue 0800-641-2828. É Vitória Gás, é Vitória Gás. O melhor pra você. Zeca.